meuscds.com. Resolvi me amar primeiro, pois se amar foi o meu erro. Eu dava o mundo pra você, esquecia de mim. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes perdoei, mas você jogou fora todas as chances que eu te dei. Agora sou mais eu, não entrego meu coração pra ninguém. Sou duas vezes eu, antes de amar alguém. Fiz tudo por você, mas não valeu. Tudo por...